no va a robar. Más esta factura es tú que va a pagar. Agora ya llega, tens que dizer não. Roubo ladrão, salta e anos de perdão. Uma vida.